Yeah, atrás 2014. Yeah. Não tenho tempo pra voltar atrás, nem pegar pessoas caídas na estrada. Só penso em fazer a minha caminhada com o mínimo de falha. Crucifixo invertido no peito pra mostrar a quem estou servindo. Sou poeta que fala da morte, que corta samples vindo do abismo. Pode seguir a minha trilha, mas não pode ser o que eu sou, porque dificilmente irá sentir o ódio que eu sinto. Então por favor, saia da frente, porque o comboio da morte está passando nesse momento. Não faz muito tempo que fizemos vítimas, por isso o sangue ainda está escorrendo. Não fui ao mundo pra seguir regras, mas digo que finjo muito. Quando o inimigo começa a comemorar a vitória, eis que escuta o som do além. A marcha fúnebre que ressuscita até o corpo que já está apodrecido, que repousa solitário no cemitério que alimenta os velhos famintos. Sou a trilha da desgraça, eu penso merda todos os dias. Olha pra faca e já vejo morte, mas eu mantenho a minha linha. É mais fácil, prazeroso rimar o ódio do que ter o corpo preso. Não posso dar chance ao acaso, por isso aqui eu permaneço. Você não sabe de nada, então se recolha a sua insignificância. Continue no palco da fama, sendo trilha sonora das suas crianças. Porque aqui no lado negro, soldados trabalham exaustivamente pra que a verdade seja passada pelas bases dos seres contentes.